bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta manhã, vamos refletir um pouco sobre as características da comunidade cristã logo depois que Jesus partiu para o mundo espiritual. Depois da sua morte, Jesus deixou os discípulos continuando a sua obra de educação, de iluminação. Porque embora Jesus tenha curado muitas pessoas, embora Jesus tenha restabelecido o equilíbrio mental em muitos que eram obsediados ou tinham problemas mentais, a missão principal de Jesus foi educar o espírito humano. Foi trazer conhecimento, mas conhecimento que tocasse fundo no coração dos homens, das mulheres, conhecimentos que fizesse o homem renascer, renascer em espírito, renascer em vontade, renascer no desejo de evoluir. E Jesus fez isso com inúmeras pessoas. Tanto é que o Evangelho traz o relato de muitas vidas que se transformaram profundamente porque entenderam que antes do que curar o corpo, a tarefa de Jesus era de curar a alma das pessoas. Era de fazer o homem se renovar. Por isso que a mensagem principal do cristianismo primitivo era de renovação, era de transformação interior. Com os séculos, essa ideia fundamental se perdeu. Se perdeu a ideia de que, embora Jesus possa vir e curar a nossa vida, restabelecer muita coisa na nossa existência, Ele espera uma parte que é exclusivamente nossa, que é a transformação, que é a renovação, e que só se dá por esforço, só se dá por dedicação, só se dá por empenho do próprio indivíduo. Com os séculos, essa ideia se perdeu e muitos passaram a pensar que bastava apenas acreditar em Jesus, bastava apenas confiar nele e seguir mais ou menos os seus ensinamentos e tudo estava resolvido para o cristão. E por isso que nós, em muitas reencarnações passadas, nós cometemos muitos erros, mesmo conhecendo a mensagem de Jesus, mesmo sabendo dos ensinamentos do Evangelho, porque passamos a depositar integralmente em Jesus uma responsabilidade sobre a nossa vida que cabia a nós, que era a transformação. Quando eu falo nós, eu falo consciente de que também passei por esse processo em outras vidas, em que mesmo conhecendo a mensagem de Jesus, mesmo estando muitas vezes ensinando essa mensagem, não conseguimos no passado, assim como hoje também é muito desafiador, viver o Evangelho. Estou usando a palavra desafiadora para não dizer difícil. Porque dizem que quando a gente fala que algo é muito difícil, nós bloqueamos a nossa mente. Mas não é porque nós vamos usar uma ou outra palavra que nós vamos mudar a realidade. A verdade é bem desafiador mesmo viver o Evangelho. E os seguidores de Jesus, aqueles que conheceram pessoalmente os ensinamentos do Mestre, quando ensinavam, quando transmitiam, alertavam os novos seguidores de Jesus, aqueles que vinham se aproximando das casas, das comunidades cristãs iniciais, que eram lugares muito simples, eram lugares que conservavam ali aquela simplicidade que Jesus ensinou. E esses novos seguidores que chegavam então, eles vinham muitas vezes confundidos, perturbados, vinham muitas vezes com ideias antigas, ideias das religiões que eles conheciam, do paganismo, do judaísmo, de ideias pessoais, ideias próprias, e nem sempre percebiam claramente a necessidade de renovação, de transformação. E era comum então os discípulos de Jesus mais diretos ensinarem os mais novos falando sobre isso. Quando eles não podiam ir às comunidades, porque as viagens antigamente eram demoradas, eram difíceis, às vezes não era seguro transitar pelas estradas, porque muitos eram perseguidos por serem cristãos, então eles mandavam cartas, mandavam escritos, fazendo lembrar aquilo que era necessário. E ficou para os nossos dias uma carta que ficou conhecida como a carta de Tiago, ou a epístola de Tiago, quem está mais familiarizado a essa coletânea de livros que nós chamamos de Novo Testamento, sabe desse escrito. E lá Tiago, ninguém sabe exatamente qual é deles, porque nos evangelhos são relatados 4 Tiagos. Ninguém sabe exatamente qual foi esse que escreveu. Mas com certeza foi alguém que entendeu seriamente que Jesus vinha ensinar renovação à vida. Vinha ensinar as pessoas a se transformarem. E ele faz uma série de recomendações. Para a gente ter uma ideia, essa carta, por muito tempo, ela foi contestada. Muitos cristãos achavam que a mensagem dela, que falava tanto de amor, de caridade, de obras no bem, conflitava com um outro ensinamento, que era de Paulo, de que o mais importante era ter a fé. Eram as dificuldades de interpretação na época, de reconhecer que tanto a fé quanto a obra é fundamental. E obra é ação, é atividade, é você fazer algo. Hoje já não há mais tanta confusão no meio cristão quanto a validade dessa carta. De modo geral, ela é bem aceita pelos cristãos todos. E para nós, nesta manhã, eu vou trazer a reflexão sobre uma frase muito importante que o escritor dessa carta, Tiago, fez, recomendando algo que é essa renovação. Ele trata, no capítulo 4, como ficou dividida a carta, de uma recomendação assim: limpai as mãos, e vós, pecadores, de duplo ânimo, limpai o coração. E como que nós podemos entender, numa mensagem de natureza essencialmente espiritual, que ele estivesse falando de limpar as mãos? Será que ele estava recomendando higiene? Naqueles tempos muito antigos, existia dificuldade de compreender a importância de lavar as mãos, é verdade. Assim como hoje ainda existe essa situação. Às vezes você está num banheiro coletivo e você vê pessoas até de nível superior saírem do banheiro sem lavar as mãos. É uma realidade isso. E às vezes a gente, até por causa da pressa, também esquece que é algo fundamental lavar as mãos. Inclusive como um meio de evitar a propagação de infecções diversas. Mas ele não estava falando, naturalmente, de lavar as mãos. Ali, dentro de muito simbolismo, de muitas ideias, ele estava falando de algo mais profundo, algo mais importante, que seria mudanças na vida exterior. E quem interpreta assim não sou eu, e baseio na interpretação do Espírito Emmanuel, que no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18, ele interpreta essa passagem de Tiago. E ele então, quando falou limpai as mãos, é no sentido de produzirmos uma transformação também exterior em nossa vida, que é necessária até para a gente começar a vencer alguns obstáculos, algumas barreiras. Mas ele logo em seguida ele fala algo que é fundamental. Ele diz que de duplo ânimo nós temos que limpar o coração. Por que ele usou essa expressão duplo ânimo? Porque ele reconhecia a importância de ter uma vontade muito forte, uma decisão muito firme de transformar-se interiormente também. Embora as mudanças na nossa vida de relação com os outros sejam fundamentais, e nós precisamos estar sempre verificando, checando o quanto nós estamos melhorando no contato, no convívio com as pessoas, mudando hábitos infelizes. Quer ver um exemplo de um hábito infeliz que nós poderíamos já começar a mudar sem a gente muitas vezes precisar causar uma mudança interior muito profunda? É, por exemplo, reclamar menos, falar menos mal das pessoas e das situações, lamentar menos. Embora a gente ainda possa continuar sentindo isso, de estar insatisfeito com pessoas, com situações, mas o simples fato de nós mudarmos essa característica exterior, que é falar muito mal de pessoas e situações, já muda muito a vida. Porque nós sabemos que a palavra tem um poder de indução muito grande. A palavra, ela tem um poder de guiar comportamentos, de determinar ações nas outras pessoas e sobre nós mesmos. Porque de tanto que falamos, muitas vezes nós reforçamos em nós ideias, reforçamos em nós preconceitos. Então, se nós conseguíssemos mudar esse aspecto exterior da nossa vida, por exemplo, falar menos mal de pessoas e situações, seria um ganho real para nós. Porque nós já estaríamos trabalhando a nossa vida, já estaríamos melhorando a nossa vida. E a impressão que passaríamos a causar nas outras pessoas poderia ser favorável a nós, porque nós poderíamos nos aproximar mais das pessoas. Geralmente, as pessoas evitam aqueles que são muito reclamões. Geralmente, as pessoas não gostam de estar com alguém que está sempre falando de algo negativo da vida. Porque o que nós todos queremos nesses dias é esperança, é fé, é confiança, é força. O que todos nós queremos nesses dias são consolações. Porque falar de problemas e dificuldades, nós nem precisamos, porque nós já somos capazes de reconhecê-las, de identificá-las, de observá-las na vida. Então as pessoas estão meio que fugindo mesmo daqueles que reclamam muito. E às vezes a gente perde a oportunidade de construir boas amizades, de consolidar boas relações, porque afastamos as pessoas do nosso convívio. Então, o limpar as mãos significa mudança exterior. Por exemplo, mudar exteriormente essa forma que nós temos de estar lamentando é algo que pode ajudar a gente, sim. Mas também não é tudo. Embora possa trazer um ganho significativo real na nossa vida, nós precisamos fazer essa segunda recomendação, ou cumprir essa segunda recomendação de Tiago, que é limpar o coração. Porque nós continuaremos sentindo o descontentamento, a insatisfação, a tristeza, a mágoa com a vida, o ressentimento. Nós continuaremos sentindo aquilo que nos faz falar mal das situações e das pessoas. Então, primeiro, nós temos que deter aquilo que é a manifestação exterior, mas é urgente, é fundamental que nós mudemos aquilo que vai no nosso interior, que nós transformemos a nossa vida interior. E esse era o grande apelo de Jesus no seu tempo. E é o grande apelo que Jesus continua fazendo em todos esses séculos, através de inúmeros ensinamentos que vieram à Terra. Até em outras doutrinas, em outras concepções que o homem elaborou, de ideias religiosas, de ensinamentos espiritualistas, a mensagem do Cristo, esse chamamento, está lá. Porque ele agiu em todas as épocas da humanidade, inspirando essa ideia de renovação que o homem precisa ter. Porque é da nossa natureza se renovar. É da nossa essência nos tornarmos outros. Porque nós não somos produtos acabados. Por isso que nós nunca podemos dizer sobre nós mesmos: eu sou assim mesmo, foi assim que Deus me fez e é assim que eu vou morrer. Porque a nossa natureza é mudar. A nossa natureza é transformar-se. Embora confundido por muitas ideias, o autor daquela música, "Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante", ele não estava de todo errado. Nós temos que ser um ser que transforma-se todos os dias, que se renova, que se modifica, que não fica preso ao passado. Porque a nossa natureza é essa já há centenas de milhares de anos. Desde que nos tornamos humanos e estamos evoluindo, isso já vai nesse planeta por centenas de milhares de anos, nós somos seres que estamos num processo de transformação, de renovação. E numa única vida nós conseguimos perceber isso. Nós não somos a mesma pessoa de 10 anos atrás. É que muitas vezes nós nos tornamos algo que não é tão bom, algo que não é aquilo que nós desejávamos. Nós nos tornamos, às vezes, pessoas amarguradas, tristes, abatidas, mas que mudamos, nós mudamos. Então, se nós estamos nesse processo de renovação, ou de transformação, ou de mudança, nós podemos ser o que nós desejarmos. Nós podemos nos tornar aquilo que nós quisermos. Por que não teria vindo Jesus nem teria enviado mensageiros inúmeros, dizendo de renovação, falando de transformação. Se não fôssemos capazes de mudar nada em nós, nós não receberíamos esse convite. Nós não seríamos chamados a nos renovar. Então, para aqueles que desejam mudar a sua vida, a primeira ideia que precisa ser assimilada, incorporada em si mesmo, é a ideia de que nós podemos sim mudar. Que apesar de sermos espíritos milenários, espíritos cheios de erros, apesar de termos cometido muitos enganos ao longo de muitas vidas e até nesta vida, nós temos essa possibilidade. O problema é que nem sempre nós acreditamos nisso. O problema é que nem sempre nós admitimos que nós podemos sim mudar. Porque nós temos uma visão muito pessimista do mundo e de nós mesmos. Esquecemos que um espírito puro veio à Terra e acreditou nos homens. E acreditou nas pessoas. E se dispôs a ensiná-los. Se dispôs a transmitir ensinamentos. Se dispôs a curar, mesmo sabendo que muitos ali precisavam da doença. Mas ele faz o quê? Ele faz algo porque ele entendia que o homem pode sim se renovar. Pode sim mudar a sua vida. Então nós temos que admitir essa ideia também de que nós somos seres capazes de renovação, para que possamos iniciar esse processo de transformação interior. Sair daquela posição acomodatícia, posição de acomodação, de ficar pensando, eu sou assim mesmo, eu já não tenho mais o que fazer, eu já estou velho, eu já estou cansado. Nós temos que abandonar essa ideia e lembrar que nós somos espíritos. Nós não somos corpo apenas. Temporariamente, nós temos um corpo que interfere muito sobre a nossa visão de mundo, interfere muito sobre o que nós sentimos, o que nós pensamos, mas nós não somos matéria. Quando esse corpo perecer, o espírito permanecerá e ele continuará evoluindo, mas ele não vai ser diferente porque está fora do corpo. Ele continuará tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e terá até as sensações materiais, porque nós sabemos que quando o nosso corpo físico morre, nós prosseguimos com um corpo espiritual que dá ao espírito a ideia de que ele ainda está encarnado. Por isso que há inúmeros que, mesmo depois de falecerem, desencarnarem, continuam acreditando que estão vivos aqui no mundo. Continuam perambulando pelas ruas, entrando nos lugares que dão acesso a eles, achando que estão vivos. E ficam confundidos, porque não conseguem entender por que que as coisas mudaram para eles, embora eles não consigam admitir que ainda estão, ou que já estão mortos, entre aspas, que estão na verdade fora do mundo material. Então nosso corpo espiritual continua com a gente e nos faz sentir e ser como nós éramos aqui. Então quem está esperando a morte para se renovar, não adianta só morrer. Não adianta só desencarnar, deixar esse corpo aqui, que nós não vamos ter uma grande revelação do outro lado. Nós não vamos ter uma grande transformação na outra vida, assim não. Às vezes para alguns funciona o choque da morte, quando ele percebe que a oportunidade que ele tinha nessa vida terminou. E aí ele pensa, ele se arrepende, ele deseja algo diferente. Às vezes para alguns funciona, mas a maioria das pessoas não se modificam porque morrem. Então esperar a outra vida para fazer uma transformação não é um bom negócio, não é uma boa resolução que nós podemos ter. É algo que nós podemos iniciar hoje, é algo que nós podemos começar em nossas vidas hoje. Então o primeiro requisito para transformarmos a nossa vida é reconhecer essa nossa condição, que podemos sim mudar a nossa realidade. E a segunda recomendação que podemos dar nesta manhã sobre mudar a vida é nós pensarmos profundamente sobre os sentimentos que nós temos em relação às pessoas. É pensarmos profundamente sobre os pensamentos que nós habitualmente cultivamos. Meditar realmente sobre o que nós somos interiormente. Porque nós somos, na verdade, duas pessoas. Nós somos uma pessoa que os outros conhecem, aquele que as pessoas acham que é uma pessoa bacana, legal, inteligente, influente, que fala bem, mas nós somos uma realidade interior que somente nós mesmos, Deus e espíritos muito elevados são capazes de conhecer. Que nós somos interiormente, para a maioria das pessoas que nos conhecem, é alguém absolutamente desconhecido. Somente a gente sabe quem a gente é lá no fundo. E é sondando profundamente esse ser pouco conhecido, que às vezes nem nós sabemos direito o que somos, o que sentimos, porque às vezes a gente precisa passar por provas na vida, precisa passar por situações que despertem aquilo que nós somos de verdade, e aí nós nos descobrimos. É por isso que a dor, para aqueles que começam a aprender sobre evolução espiritual, deixa de ser algo negativo na vida e passa a ser algo positivo. Porque ela passa a ser uma grande reveladora de quem nós somos. A partir de situações difíceis da vida, é que nós vamos nos conhecendo. O problema é que muitas vezes nós caímos num mecanismo de descubismo, de escapismo, quer dizer assim, eu agi daquela forma porque me provocaram. Eu só fiz aquilo porque aconteceu essa situação. Nós só fazemos algo porque somos capazes de fazer aquilo. Não há situação no mundo que possa nos levar a agir se nós não trazemos aquilo dentro de nós. Então, se eu respondo com violência, com agressividade a uma situação, é porque eu ainda carrego dentro de mim a violência e a agressividade. Então a gente, para poder mudar, precisa até parar de jogar a culpa nas pessoas e nas situações. Eu brigo com meu marido porque ele me irrita todos os dias. Não é assim que algumas esposas falam? Na verdade, se você briga, não é porque ele te irrita. Ele só foi o acontecimento, a causa. A causa não, ele só foi o desencadeador. A causa mesmo está dentro de você. Eu só discuto com a minha esposa porque ela sempre me provoca. Na verdade, se você tem essa atitude de brigar com as palavras, agredir com as palavras, não é porque o outro provocou. É porque você traz isso dentro de você. Então nós precisamos, para renovar a vida, parar de atribuir a responsabilidade às outras pessoas. Porque não são elas que nos fazem ser agressivos. Não são elas que despertam em nós os sentimentos difíceis. Eles existem em nós. O outro é apenas o revelador daquilo que nós somos. Então, a segunda recomendação, além de acreditar que nós precisamos renovar e podemos renovar, é admitir que o problema não está fora de nós, mas dentro de nós. E na terceira recomendação vem dizendo isso. Não nos culpemos por ser o que somos. Não nos acusemos tão severamente por ainda termos esses sentimentos. Porque negá-los, combatê-los, dizer que nós somos muito inferiores, já vimos que não é a forma de renovar-se. Não é a forma de se transformar. Então, a primeira atitude, já vimos, é admitir que podemos mudar. A segunda é reconhecer que os problemas surgem a partir de nós e não dos outros. E a terceira recomendação é não nos censurarmos, é não nos condenarmos tão severamente. Mas que também não sejamos tão complacentes. Que tenhamos a medida certa nessa exigência a nós mesmos. Reconhecer que erramos, que estamos no dia a dia realizando uma série de ações que são perturbadoras para nós e para os outros, mas assumir uma atitude positiva, uma atitude de acreditar que podemos sim nos transformar, que podemos sim nos modificar, que seremos capazes de nos modificar e não se deprimir tanto, não se culpar tanto por ser o que nós somos. Aceitar a nós mesmos é um caminho até de aceitar o outro também. Porque quando nós reconhecemos o quanto é difícil trabalhar as nossas emoções, o quanto é difícil mudar algo em nós, nós passamos a ser mais compreensivos com os outros. Passamos a ser menos exigentes com as outras pessoas. Se a gente conseguir baixar esse nível de exigência que nós temos conosco e com o outro, nós conseguimos tornar a vida mais suave, mais leve. Dar mais tempo a nós e ao outro de se renovar, sem ter tantas expectativas assim. Mas ter autodomínio. Meditar sobre aquilo que nós fazemos é algo fundamental. Porque sempre que nós pensamos em alguma coisa, em alguma situação da vida, o nosso pensamento, ele não fica restrito a nós. Ele não fica fechado na nossa cabeça. O nosso pensamento, ele vai para o universo. E nós nos conectamos a tudo que existe neste universo. Nós nos conectamos a Deus, aos Espíritos Superiores, a Jesus, a Maria de Nazaré. Nós nos conectamos aos seres que nos cercam, sempre pela natureza dos nossos pensamentos. Então, quando a gente reflete, por exemplo, em renovação, em desejo de mudar algo em nós, nós nos conectamos com quem? Com Deus, com Jesus, com Espíritos puros, seres que já passaram por essas dificuldades que nós já vencemos, que estamos ainda por vencer, seres que já venceram as limitações humanas. E esse pensamento que vai como reflexão, ele vai como uma súplica, ele vai como um pedido, como um desejo. E aquilo que nós pedimos para o nosso bem espiritual nunca fica sem resposta. Por isso que aqueles que refletem, que meditam sobre as suas necessidades espirituais, eles têm um caminho de renovação para si. Porque eles recebem intuições, inspirações, incentivo. Eles recebem algo que vem ajudando eles a se transformarem. Por isso que nós não podemos negar os nossos erros no dia a dia. Dizer, vou tentar esquecer aquilo que eu fiz errado. Na verdade, nós temos que assumir perante a nossa consciência que estivemos errados, mas ao mesmo tempo ele tira esse pensamento, essa súplica, pedindo a Deus mesmo, nos mostre o caminho da reparação. Nos mostre aquilo que nós precisamos fazer para modificar em nós. Nós conseguiremos uma resposta. E ela sempre vem. É que muitas vezes, por falta de costume, por falta de prática, nós não recebemos essa resposta, não porque ela não veio, mas porque nós não somos capazes de percebê-la na vida. Nós somos capazes de identificar o que Deus nos mostra no nosso caminho, porque geralmente nós estamos muito confundidos pela vaidade, pelo orgulho. Estamos muito confundidos em atribuir a vida aos outros, a sorte, a nossa família, aos nossos pais, à nossa família que nós constituímos, esposa, filhos. Estamos muito preocupados em colocar o problema para os outros. Estamos muito preocupados apenas em nos defender. Ou às vezes nós estamos muito preocupados apenas com questões imediatas da vida. Pagar uma conta, cumprir um compromisso, atender uma solicitação. Não abrimos espaço na nossa mente para que ela se ocupe com as coisas de natureza espiritual. Por isso que ter os momentos de meditação diária, de oração, de prece, é fundamental. É importante para que a gente tenha essa facilidade de se comunicar, de receber essas inspirações, essas intuições. Quem não cultiva oração, quem não cultiva reflexão sobre ensinamentos elevados, tem mais dificuldade sim de receber essas inspirações. Porque assim como o nosso pensamento só alcança aquele para o qual nós nos dirigimos, aquilo que eles nos enviam chega até nós quando nós estamos sintonizados com eles. Porque tudo no universo é baseado nessa afinidade. Então, se nós não cultivamos isso, ou se cultivamos uma oração como um ato apenas mecânico, apenas de recitar palavras que um dia aprendemos, sem viver aquele momento com emoção, sem viver aquele momento com uma solenidade interior, não exterior. Quando nós vamos orar, reconhecer que ali é uma audiência com Deus. A gente fica tão tenso se tem que falar com uma autoridade terrena, acha que é tão importante aquele momento, e nós falamos com a autoridade do universo todos os dias e não sentimos a gravidade daquele momento. Por isso que o ato de orar, embora ele deva ser simples, pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento, para nós tem que ser um ato de profundo recolhimento. Porque é aí que nós vamos criando essa facilidade para receber, para captar aquilo que eles nos intuem para a nossa transformação. Então, se nós desejamos realmente renovação interior, nós precisamos cultivar a nossa mente. Precisamos cultivar pensamentos inspiradores também. Porque se nós só nos ocupamos das coisas do dia a dia, das notícias do dia a dia, se nós só nos ocupamos dos problemas, das dificuldades, fica difícil você ver algo diferente disso. Porque nós só temos buscado a sintonia com aquilo que é difícil. Agora, se a gente busca ideias inspiradoras num livro de mensagens, num romance que conta a história, a trajetória de seres que vão se libertando das suas dificuldades, se a gente busca a palavra do Evangelho para meditar sobre ela, nós vamos alimentando a nossa mente de algo mais positivo, de algo mais favorável a nós. Por isso que, junto a esse hábito de orar, de meditar sobre as nossas dificuldades, nós precisamos também incorporar a prática da leitura de algo que nos alimente a mente, nos alimente o coração. E nós precisamos também nutrir a nossa vida ao longo do dia, assim como nutrimos o corpo, nutrir a nossa vida espiritual, de coisas boas, coisas que elevem, que tragam uma mensagem positiva. E nós podemos escolher entre tantas produções culturais da humanidade. A música, o programa de TV. Nós temos que buscar aquilo que nos fale do bem, que nos incentive ao bem, à renovação. Infelizmente, hoje, os meios de comunicação nos trazem tantas coisas tristes, depressivas, deprimentes, tantas situações negativas, que só reforçam essas dificuldades que nós queremos superar. Então, nós precisamos também passar a fazer uma seleção daquilo que alimenta a nossa mente, se nós quisermos renovar a nossa vida. Temos que suprimir muita coisa que aparentemente é boa, mas não é. Certos tipos de entretenimento, certos tipos de brincadeiras, certos tipos de programas de televisão, eles aparentemente são bons, mas nós precisamos ver qual que é a mensagem que está por trás daquilo. Às vezes, uma pessoa falando com indignação de uma situação injusta que aconteceu, parece que ele está desejando justiça. Mas mesmo sem querer, essa pessoa que está cobrando tanta justiça, tanta punição sobre quem errou, ele está nos induzindo a sermos o quê? Pessoas às vezes intolerantes, implacáveis, irracionais, intransigentes, duras de coração. Então, mesmo aquilo que aparenta ter virtude, às vezes não tem. Então, nós precisamos pensar bem, sempre naquilo que nos chega, qual é a mensagem oculta que aquilo tem. Que indução ela está nos fazendo para que hajamos de uma forma e não de outra? A maior parte do que é transmitido pela TV não tem valor espiritual. A maior parte. Temos que ter uma cautela muito grande. E cada um deve desenvolver, a partir das suas meditações, do seu conhecimento do Evangelho, do seu conhecimento da literatura espiritual, da literatura espírita, começar a reconhecer aquilo que não é bom. É melhor para a nossa mente como encarnados e como desencarnados, que nós leiamos uma página de um livro bom, de um livro inspirador, não importa a dificuldade que a gente tenha para ler. Mas é mais importante aquela página do que às vezes passar horas ouvindo certa programação. Excluir isso da nossa vida é um caminho. Sabe uma boa coisa para alimentar a mente? É ouvir música. Ouvir música de qualidade, que transmita ideias de renovação, de fé, de esperança. Não precisa ser só música com temática Evangelho, Jesus, vida espiritual. Mas essas músicas que falam do sentimento fraterno que nós temos que ter com o próximo. E a gente vai perceber que as rádios não tocam muito essas músicas. Geralmente toca-se muito o quê? Aquilo que é de natureza sensual, aquilo que é daquele amor excessivamente iludido do mundo. Fala-se muito de paixão como se fosse amor. Então nós precisamos ir gradualmente suprimindo isso na vida se nós desejamos renovação espiritual. E aí alguém vai dizer assim, mas isso é muito chato. Porque eu não fico alegre, às vezes, com uma música que está falando de Jesus. Mas eu fico mais alegre com aquela outra música, que é mais animada, que tem uma outra mensagem. Mas aí já é uma amostra para nós de onde nós estamos pendendo mais. E às vezes nós precisamos realmente abrir mão de certas coisas da vida. Nós precisamos dar esse passo para encontrar a renovação. Porque todas as pessoas que se renovaram ao longo dessa história que nós estamos vivendo, que é a da transformação da humanidade, foram pessoas que elas tiveram uma decisão na sua vida. Abrir mão de algumas coisas para ter um ganho interior, para ter uma melhoria espiritual. Passaram a deixar de cultivar uma série de coisas que no começo eram muito prazerosas, muito desejáveis, mas que elas perceberam que conflitavam com aquela mensagem de renovação que elas recebiam. E elas fizeram isso como um sacrifício mesmo. É daí que vem a ideia de que você fazendo um sacrifício, abrindo mão de algo que é do mundo e que aparentemente é prazeroso, pode trazer um resultado positivo espiritual. Muitas pessoas, às vezes, não entendendo isso, passaram a fazer isso apenas um período do ano, por causa de um calendário religioso. Ah, eu não vou fazer isso porque é a Semana Santa. Na verdade, isso foi um condicionamento aí cultural, que era até para dar às pessoas a percepção de que se elas deixassem de fazer algumas coisas num período, elas poderiam perceber algo a mais da vida, algo espiritual. Agora, nós não precisamos fazer isso numa época específica do ano, e nós não precisamos fazer e interromper para voltar àquilo que nós éramos antes. Nós podemos colocar como uma prática em nossa vida isso. Eu vou suprimir, eu vou deixar de viver, de fazer alguma coisa na vida que eu já percebo que não me eleva, que não me ajuda a sintonizar com o bem, com o amor, com a paz, e vou realmente trabalhar para deixar aquilo de lado. E cada um pode encontrar na sua vida algo nesse sentido, que pode ser colocado como um objetivo inicial, porque transformação interior não vai ser como a de Saulo de Tarso, que no caminho de Damasco percebe a presença de Jesus, ouve Jesus chamando Saulo, Saulo, porque me persegues, e aí ele então, todo confundido, ele vai ficar cego temporariamente, e aí vai começar a se renovar a partir do momento que ele encontra os ensinamentos. A história dele tem todo um contexto em que ele sofreu muito, ele estava com seu coração profundamente dilacerado, e continuou com esse coração dilacerado por um bom tempo, ainda adquirindo muitas decepções nesse processo de transformação. Ele passou por uma transformação porque já era um espírito de condição espiritual que suportava uma dor muito profunda para se renovar. Talvez não seja o nosso caso. Então não precisamos querer mudar radicalmente a nossa vida. Nós podemos focar sim o nosso objetivo de transformação em um aspecto da nossa vida que nós já consideramos necessária a mudança ali. Nós podemos focar a nossa atenção naquele ponto que nós consideramos que talvez seja o mais urgente, o mais necessário de mudança. E mudar aquilo, transformar aquilo em nós. E investir todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, seguindo a recomendação do apóstolo, de duplo ânimo, com uma vontade realmente muito firme, com um desejo muito firme, querendo realmente essa transformação. Porque só quando nós empenhamos realmente o nosso ser numa busca, é que nós alcançamos o resultado dela. Vontade fraca, vontade oscilante, falta de certeza do que nós queremos para nós, não produz essa força de transformação. É necessário realmente que nós empenhemos mais do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa mente, naquela transformação que nós escolhemos, que deve ser a mudança urgente da nossa vida. Talvez seja o ato de falar mal dos outros, talvez seja o ato de falar mal da vida, talvez seja as leviandades que nós praticamos uns com os outros, e não vai aqui nenhuma censura individual a ninguém. Ela é sobretudo a mim mesmo, porque todos nós somos espíritos que estamos aí falhando em muitos momentos. O mais importante é nós reconhecermos essa situação, porque é aí que surge a oportunidade da renovação. Quando a gente se coloca demais naquela posição de que não erramos, de que não falhamos, nós já estamos na onde nós queremos chegar, na situação daquele que se ilude a respeito de si mesmo. Agora, quando admitimos que nós temos algo a consertar, e não precisamos sair falando para ninguém, porque, como vemos, é um problema essencialmente nosso. É algo fundamentalmente nosso com Deus. Por isso que a gente não precisa sair por aí falando para ninguém. No cristianismo primitivo existia essa prática de se confessar os seus erros uns para os outros, porque era um apoio que as pessoas encontravam ali, daqueles mais experientes, para encontrar às vezes uma recomendação, uma orientação. Nos nossos dias, os relacionamentos mudaram muito. Então, falar às vezes de nós mesmos para os outros, nem sempre nós conseguimos ter das pessoas uma boa indicação. Mas nós podemos sim procurar aqueles que possam realmente nos ajudar. Às vezes são problemas muito profundos que nós carregamos e sentimos que precisamos resolver, então nós podemos buscar um terapeuta para isso. Um psicólogo, alguém que possa nos orientar de forma bem fundamentada aquela mudança que nós pretendemos fazer. Às vezes podemos buscar a orientação espiritual para realizar isso. Mas na maioria das vezes, basta que nós mesmos nos conscientizemos. Basta que nós mesmos reconheçamos as nossas necessidades. E peçamos a Deus que Ele nos inspire. Peçamos a Deus que Ele nos oriente nesse caminho. E aquilo que Jesus disse, que Deus nunca negaria nada nas nossas orações, irá acontecer, porque Ele realmente nunca deixa de nos oferecer aquelas oportunidades de transformação que nós desejamos. Nunca. Deus as oferece todos os dias para nós. Daí a importância de iniciarmos o dia com uma prece, com uma oração, pedindo a Deus que nos dê a força naquele dia, não só para vencer os compromissos da vida material, mas para vencermos também as nossas dificuldades interiores. E elas vão aparecendo ao longo do dia. Elas vão surgindo na forma dos conflitos, das dificuldades que nós vamos enfrentando. e mudar a reação, a atitude diante desses conflitos, é uma boa mostra do quanto nós estamos dispostos a nos renovarmos. Quando a gente fala que iniciar uma rotina é uma boa oportunidade, já nos vem a lembrança, amanhã, segunda-feira, retornando às nossas tarefas, aos desafios que nós temos. E nós vamos perceber que aquilo que nos causa mais rejeição, mais repulsa, é onde há maior necessidade da nossa parte de nos dedicarmos, de fazer o melhor pelas pessoas e pelas situações envolvidas. Porque é ali que está a situação que nós precisamos melhorar. Por isso que quando nós lembrarmos daqueles deveres, dos compromissos que nós temos, parecem insuportáveis, já é ali o diagnóstico da necessidade maior que nós temos. Porque é ali que nós não conseguimos ainda nos libertar. É aquela experiência que nós rejeitamos tanto, que é a que tem mais a nos ensinar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu gostaria de ficar na minha casa, cuidando do serviço de casa, fazendo as minhas coisinhas ali. Mas ali onde você se sente bem, é um lugar de refazimento, de recuperação de forças. Mas o lugar da transformação é onde nós temos a rejeição. É ali onde é mais desafiador o convívio. Para algumas pessoas é dentro do lar. Porque tem pessoas que se sentem mais felizes fora do lar. Não é assim? Sentem alegres do trabalho, mas quando volta para casa, lamenta porque está em casa. Então é ali que tem que sair o melhor de nós. É ali que nós temos que nos conscientizar, que nós temos que produzir alguma transformação exterior, o limpar as mãos, para se aproximar daquelas pessoas e poder começar a fazer essa transformação interior com elas. Amenizando ali as nossas rivalidades, a nossa indiferença, a nossa criticidade sobre aquela pessoa. Amenizando com essa pessoa o julgamento que nós fazemos com ela. Porque é ali que está a grande oportunidade de renovação. Por isso que os Espíritos sempre, nas suas comunicações, disseram que nós temos que valorizar as dificuldades da vida. Reconhecer que elas são as grandes oportunidades de transformação. Não é muito animador falar que a dificuldade é aquilo que é o mais importante da vida, não é? Mas quando a gente muda a forma de ver a dificuldade, passa a pensar que ela não é problema, ela não é dificuldade, ela é degrau, ela é oportunidade de elevação, ela perde esse peso todo. Ela deixa de ter essa carga negativa quando a gente fala a palavra dificuldade, tem. Então, o familiar, os empecilhos da vida material, quando a gente passa a entender que eles estão aqui não para nos derrotar, não para nos humilhar, não estão na vida para nos fazer sofrer, mas eles são oportunidades de vencer, são oportunidades de crescimento interior. Eles perdem esse peso todo. Mas a gente só consegue vê-los dessa forma se a gente fundamenta bem a nossa fé. Se a gente fundamenta bem esse conhecimento sobre vida espiritual. Aí voltamos ao começo. Temos que buscar forças na prece, na oração, na leitura, no alimento da nossa mente, apenas com aquilo de natureza superior, e nós transformamos a vida. Porque a nossa vida, ela é conduzida por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós temos em mente. Então, se alimentamos a nossa mente com esses pensamentos, essas ideias, como foram hoje expostas aqui, nós passamos a ver a vida de uma forma diferente. Porque nós podemos ser o que nós quisermos a partir daquilo que nós pensamos, a partir daquilo que nós admitimos como verdade. Alguém que se sinta derrotado, será derrotado. Alguém que se sinta traído, será traído. Alguém que se sinta passado para trás na vida, é alguém passado para trás na vida. Porque ele molda a vida com essa visão, com essa forma de encarar a vida. Agora mude a forma de pensar sobre si mesmo e sobre a vida. E você estará nela. Você passará a viver essa vida. Então entendem por que precisamos alimentar o nosso pensamento apenas com ideias positivas, apenas com ideias superiores, apenas com ensinamentos espirituais realmente significativos. E a nossa vida se transformará nisso que nós pensamos. Porque o que nós somos é pensamento do Criador, como seres capazes de evoluir. Mas o que vamos nos tornando nesse processo é resultado do nosso pensamento. E daí a importância de cultivarmos os pensamentos. Eles são a grande solução para a nossa existência. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire, nos dê a força para essa semana maravilhosa que se inicia hoje, uma época de renovação, de transformação, desde que queiramos, desde que investamos a nossa vida. E apoio para isso não faltará. E se a gente não conseguir iniciar bem hoje, temos amanhã, e depois, e depois, e depois, porque renovar-se é a todo momento. Muito obrigado.